Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Viagem lenta, uma sessão de audio-hipnose é sempre assim, de 8 em 8 dias aqui na Radar em transe. Nos primeiros 30 minutos contam com Ricardo Mariano, na segunda e última meia hora, Ricardo Carvalho conduzirá este programa. Começamos com um velho amigo, chama-se Ian Hazeldine, vem do norte de Gales, faz uma música cheia de silêncio a aproveitar-se da melancolia, com elementos minimalistas. Vamos recordar o segundo de originais, datado de 2011, The License to Interpret Dreams, por lá, de Siren Hopelessly Lost. Antonyms, no início do Entranse de hoje. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Nota forte para a música ambiente nestes 30 minutos iniciais. Primeiro Antonyms e logo depois o músico extraordinário que nos chega de Washington, chama-se Drew Sullivan. Vai utilizando os mesmos ingredientes de Antonyms, tudo muito simples, bonito, melódico. O projeto chama-se Slow Dancing Society. Recordámos de 2010 Under the Sodium Lights e o tema Unto the Dust We Shall Return. E seguimos agora com música que nos chega do Japão. Há uma marca nipónica nestas sonoridades instrumentais e está tudo muito bem ilustrado no último de Masaya Kato. Chama-se Trace of Voices, um disco feito de gravações de campo e muita elegância. Vamos ouvir a peça número 6 de Masaya Kato. Vem tudo em Trace of Voices. Thank you. Sons finais destes 30 minutos de arranque do Entrance. Há pouco Joe Frawley tem passado por aqui, é norte-americano. A ele se junta no disco do ano passado chamado Satyrinae, aqui e ali a voz de Michelle Cross, uma velha companheira. Ouvimos The Forest e terminamos com a extraordinária Unending, um dos temas que constitui Apollo, Atmospheres and Soundtracks, um disco original de Brian Eno, lançado em 1983, serviu para o documentário chamado Apollo, dirigido por Hal Reinhardt, um disco que contou, claro, com a produção e composição de Brian Eno, mas também com a ajuda do seu irmão e do músico Daniel Lanois. Do disco foram retirados alguns temas para outras bandas sonoras, como 28 Days Later, Traffic ou Trainspotting. Terminamos com An Ending, por Brian Eno, para darmos a vez ao Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. Começamos a segunda parte desta emissão de Em Transe com Harvol, um projeto nacional que existe desde 2012 e que pretende explorar as propriedades dos sons no sentido de construir ambientes cinemáticos e magéticos, algo que pode ser verificado nos diversos vídeos entretanto produzidos, o que merece uma visita à página do projeto no Vimeo. O primeiro álbum, Habitude, foi um lançamento pela PAD dos bacarenses Peixe Avião. Já este Indite sai pela holandesa Moving Furniture Records. Agora ficamos com um projeto de um técnico de som, de nome Matthew Azevedo, oriundo de Boston, Estados Unidos. Chama-se Retribution Body. segunda parte desta emissão de Em Transe contou com Harvel em The Retribution Body, projeto do técnico de som Matthew Azevedo. Aoki Gahara vai buscar o título à infame floresta suicida situada perto do Monte Fuji, no Japão, um local supostamente povoado por demónios e escolhido frequentemente para a prática de suicídios, com uma taxa superior a 100 atos por ano. O trabalho de Azevedo na exploração das notas mais graves é notável e merece uma audição com colunas e a níveis sonoros consideráveis. Etiqueta Type. Depois ainda Oren Ambarchi e Jim O'Rourke, uma super dupla que volta a colaborar depois de Indeed, do ano de 2011. Grande trabalho de fusão entre eletrónica, gravações de campo, crowd rock e minimalismo, criando ambientes sonoros muito particulares entre o cósmico e o terreno. É um lançamento das Editions Mego. E para fechar a emissão de hoje de Em Transe, ficamos com Implodes, uma banda formada por Matt Jensik, que toca baixo com os Slint e Papa M, ainda Ken Camden, Emily Elhaj, que faz parte da banda de Angel Olsen, e ainda Justin Rattle. Um som e um disco mais leve para fechar esta emissão de hoje, não sendo uma completa surpresa afirmar que os Implodes são uma banda de Chicago. Já sabem, alinhamentos e podcasts podem ser consultados e descarregados a partir de radiotrans.blogspot.com. Podem também seguir o programa através das redes sociais em facebook.com/radiotrans ou ainda twitter.com/entrans. Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho voltam na próxima terça-feira a partir da 1 da manhã, aqui à Radar, para mais uma emissão de Em Transe. Boa noite e até para a semana.